tarde serena, o tempo desolado, era o cansaço, era o fado. Fosse o que fosse, era pena a vida ter-me deixado longe de ti na serena cidade, triste do fado. Ai, tardes de primavera, ai, tardes de verão precoce, a voz do vento calou-se e o que eu ouvia não era, não era vento, era o doce murmúrio da primavera, doçura do verão precoce, bela cidade serena. Longe o tempo desolado, perto só tu a meu lado, lírica barca pequena, no que a vida enfim há deixado junto de mim na serena cidade bela do fado. Bela do fado.